mas cá em cima, mais uma quinta que aí trazia em baixo, Quinta da Ribeira. E como é que isto tudo aconteceu? Assim, eu de manhã fui lá abrir e vim embora, tinha a quinta vedada e vim embora. E por eram umas duas e pouco, um rapaz que trabalhava lá mais numa quinta em baixo, conhece-me e ligou-me para lá ir ver que andava lá os cães a matar as ovelhas. Conhece os cães? Os cães não têm dono ou são cães abandonados? Mas, é para os cães nunca mais lá voltaram. E quando é que isto tudo aconteceu? Há 15 dias ou mais. Não... E foi só um episódio e não voltou mais a acontecer? Nada, nunca. Nunca na minha vida lá vi esses tragos na quinta.